DJ Flávio Mix. Pra cima! Para conquistar você, não, não é justo agir assim. Você não vê que é tão ruim o sentimento que eu trago em mim. Eu quero tanto te entregar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Vou te dar meu coração, meu amor, o meu beijo. Vou te dar o meu carinho, o abraço e desejo. Goiabada gostosa com queijo, vem. Vou te dar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor. Tantas mensagens eu mandei em vão, pois você nem mesmo ouviu. E as batidas do meu coração, que você nunca sentiu. Esse amor que eu trago no peito, eu quero tanto te entregar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Meu coração, meu amor, o meu beijo. Vou te dar o meu carinho, abraço e desejo. Vou te dar goiabada gostosa com queijo, vem. Vou te dar. Vem, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Top DJ Flávio Mix agitando. Meu amor, que é tão verdadeiro.